Rafael, vou propor para você um novo jogo. Jogo da aleatoriedade. Desafio aceito. Você fala a primeira coisa que vem à sua cabeça e eu falo a primeira coisa que vem na minha cabeça. Tem que ser muito rápido. Quanto mais rápido, melhor. Quem falar mais coisas ganha. Ok. Tá bom. Valendo. Pirulito de pozinho. Fone do iPhone. Decoração de unicórnio. Orégano. Kinder Ovo. Nuvem. Coisas que cheiram mal. Sapato vermelho de salto alto. Sapato de veludo azul. Caixa de veludo azul. Cover do Elvis. Pinheiro. Pinheiros. Mini bug. Droga, perdi. Yes! Isso foi realmente legal. Beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast. Esse é mais um episódio de histórias aleatórias aqui com o Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? E também com o Caio, que não tá aqui na abertura, mas vai estar com a gente no episódio. Rafael, o que, que você acha do algodão? Eu acho o algodão uma coisa muito positiva e, sobretudo, as exportações de farelo de algodão, que são um item importante na pauta exportadora brasileira. Sério, existe farelo de algodão? Existe farelo de algodão, é usado na alimentação animal. Tá aí uma informação aleatória que eu nunca esperava. Yes, yes. Nesse episódio aleatório de histórias aleatórias, a gente vai ter um monte de história. Tem os malucos que são os bicheiros dos anos 90 fazendo uma TV pirata. Tem um menino que nasceu duas vezes, uma história super good vibes. A ouvinte que foi fazer massagem no shopping e não deu muito certo. E tem também a casa mal assombrada do Tutankhamon, que acho que é a terceira história dele aqui que a gente já lê, né? Sim. Mas, Guga, me conta alguma coisa aleatória aí da sua vida. Aleatório é quando você me chama de Guga. É muito estranho. É sim. Mas eu tenho uma história... Cara, a vida é feita de histórias aleatórias, né? Se você pensar bem. Tem uma história... Peraí. Deixa essa frase afundar no meu cérebro, porque ela é muito importante. A vida é feita de histórias aleatórias. Porque se você desmembra uma da outra, todas elas são aleatórias. Sim, perfeito, cara. É a descrição do que é a vida. Teve um dia que eu tava saindo de casa, e aqui na cidade onde eu moro, as pessoas andam pelas ruas com carrinhos de golfe. É uma coisa razoavelmente comum, assim. Principalmente pessoal de segurança, sabe? Que faz segurança de condomínio, coisa assim. Eles andam de carrinho de golfe. Normal. Aí eu tava saindo do condomínio, e vem um carrinho de golfe, sabe? Com o pé embaixo. Muito rápido. 30 por hora. Isso. Não, ele tava rápido pra um carrinho de golfe, assim, a ponto de você ficar, caramba... Tava eu e o Eric no carro, e aí eu falei... Sabe quando você fala com o carro que tá no trânsito? Sei. Você chama os carros, e aí, Palio, beleza? Assim, sabe quando... Sei. Isso já é uma coisa de maluco aleatória, né? Aí eu falei, e aí, GTA? Muito bem, tá mandando... Porque, tipo, no GTA você anda de carrinho de golfe, né? Sim. Aí, nisso, eu saio, faço o meu caminho, o carrinho de golfe tá na minha frente, e a gente para num trânsito, assim, num engarrafamento. Aí eu converso, eu continuando minha conversa de maluco com o carrinho, falo assim... Puta trânsito, hein, GTA? Vai ficar parado aqui no trânsito. Aí, na hora que eu falo isso, o carrinho sai e começa a andar pela calçada, igualzinho GTA. Só faltou atropelar um pessoal. Aí, eu e o Eric, a gente viu isso na hora, a gente começou a rir, assim, tipo... Aí, tipo, como? Eu falei isso e o cara imediatamente começou a agir como GTA, foi incrível. É, eu tive medo que ele ia subir na rampa de um caminhão e tentar pular em cima de um prédio. É, ainda bem que não tinha nenhum por lá. Rafael, além das histórias aleatórias que a gente vai contar aqui, esse programa se estende lá no grupo secreto do GugaCast. Isso aí. A gente vai contar lá as minhas e as suas histórias aleatórias, não é isso? Sim, que podem ser quaisquer umas. Quando a gente estava gravando esse episódio aqui, eu pensei numa história de massagem que eu tenho para contar. É, pode ser qualquer uma, mas... Essas histórias me lembraram de histórias aleatórias da minha vida. Eu acho que a vida das pessoas se conecta pela aleatoriedade das histórias. É verdade. Então tem história de massagem, tem uma história do cara que fez uma cesta de $1,000, tem a história de quando a gente ganhou uma câmera de vídeo numa rifa e aí a gente foi assaltado, tem a história de quando você se deparou com uma coruja. Sim, muito aleatório. Várias histórias aleatórias no nosso conteúdo exclusivo lá no grupo secreto do GugaCast, que tem conteúdo exclusivo todo dia. Bom, a gente já tá em quase 500 conteúdos extras e já dá quase 80 horas de conteúdo extra só lá no grupo secreto. E a gente vai continuar fazendo esse ano, então vai lá, assina agora com o PicPay. O PicPay que agora... Você sabia, Rafael, que agora o PicPay, ele não é mais o canivete suíço dos pagamentos? Não. Ele é o WhatsApp dos meios de pagamento. Sabe quando você tem uma coisa assim, você tipo, tem que ir num escritório, na imobiliária, resolver um negócio e tal. Aí você fala assim, puta, você quer saber? Eu vou só mandar uma mensagem no WhatsApp e ver se resolve. E aí resolve. Sei. É isso que o PicPay é na sua vida. Entendeu? Ele torna tudo aquilo que você tinha que fazer, todo um grande procedimento, você resolve com uma mensagem de texto. Demais. Então, até o WhatsApp processar a gente, eu vou usar essa explicação. O PicPay é o WhatsApp dos meios de pagamento. E com ele você assina o grupo secreto do GugaCash. É só ir em picpay.me/GugaCash. Lá vai ter todas as instruções. Assina o plano de 15 pratas. Você tem acesso ao grupo. Você ganha até R$10 de volta na sua primeira assinatura. E você vem fazer parte dessa bolha maravilhosa. Beleza? Beleza. picpay.me/GugaCash. Isso aí. A gente vai pro jogo depois desse recado que vai vir aqui agora. Se você está ouvindo esse episódio na época do lançamento dele, eu quero te convidar para ir me ver lá na Campus Party 2019. Eu vou estar lá no dia 14 de fevereiro, às 19 horas, falando sobre podcasts com o pessoal do Jovem Nerd no palco Startups. Esse palco fica na área Open Campus, que é a área aberta da Campus Party, com entrada gratuita, aonde todo mundo pode ir. E tá cheio de atração lá também, tem simuladores, drones, estande de patrocinadores, tem a praça de alimentação, é aberto, gratuito, só chega lá. De novo, é numa quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019, às 19 horas, lá no Expo Center Norte, em São Paulo. Espero você lá, beleza? Ah, se você tá no futuro e a data já passou, aí não tem nada do que a gente possa fazer, a não ser que você esteja muito no futuro e a máquina do tempo já tenha sido inventada. Nesse caso, aí você pode vir também e aí eu peço pra você me trazer o almanac de esportes e me procurar lá, beleza? Espero vocês lá na Campus Party 2019. Carros são como lanchas. Caio, você é nosso host hoje? Guga, Rafael, eu preparei para vocês hoje mais uma nova edição do Carros são como lanchas, um dos nossos jogos favoritos, que fez muito sucesso em sua primeira edição quando o Rafael trouxe. É uma ideia de um dos nossos ouvintes, que é o Felipe Ferraz. Então... Que hoje mora no céu. Não, sacanagem. Que hoje mora, mora no céu. Explicando as regras, eu vou dar aqui para vocês uma comparação grotesca e vocês precisam dar sentido a ela. Ok. Certo. O exemplo que o Rafa utilizou na primeira vez que esse jogo foi realizado aqui no programa foi que carros são como lanchas porque ambos se movimentam em alta velocidade. Ambos utilizam combustível. Uhum. É, né? É meio que... Você acelera e eles andam para frente. Exato, exatamente. Uhum. Você usa para impressionar garotas. Exatamente, também, exatamente. É, então eu vou dar aqui quatro exemplos para vocês e eu vou escolher qual dos dois fez a melhor comparação, ok? Ok. Uhum. Rafael, a primeira rodada é a seguinte. Gravatas borboleta são como feijão no dente. Gravatas borboleta são como feijão no dente. Você pode ter vergonha ou simplesmente pode ter orgulho. Muito bem. Você foi muito rápido, Rafael. Foi. Nossa, que rápido. Caralho. Eu tô fazendo pra botar pressão no Gustavo, que ele é um concorrente muito difícil. Nossa, foi... Parabéns, deu certo. Foi muita pressão. Porra, foi a primeira que ele pensou e já foi. Ainda bem que a edição aqui vai fazer me parecer muito mais rápido do que eu realmente vou ser. Sim. Exatamente. Gravatas borboletas são como feijão no dente. Nossa, que difícil, cara. Eu não consigo nem... Eu tô aqui, meu cérebro tá dizendo assim, fala qualquer coisa pra ir logo, aceita a derrota, e nem assim eu consigo pensar em alguma coisa. Só queria dizer que vai só piorar, tá? Gravatas borboleta são como feijão no dente. Aprender a dar um nó neles... Em qualquer um dos dois, é muito impressionante. Nossa senhora. Você simplesmente ligou o Frozen e lá ligou, né? Caraca! Meu Deus do céu! Ai, caraca, eu tô quase te dando esse ponto por piedade. Não foi tão ruim. Rafael ganhou esse ponto. Yes, yes. 1-0 pro Rafael. Agora, Guga, você começa. Ok. Câimbras noturnas são como a 40ª sinfonia de Mozart. Câimbras noturnas são como a 40ª sinfonia de Mozart. A sobreposição dos músculos da sua panturrilha se assemelha muito à sobreposição das escalas do modo grego nas partituras do grande autor austríaco. Nossa. Parabéns, Lula. Parabéns, Lula. Foi um, ó, eu tô sentindo tipo a fumaça saindo da cabeça do Guga daqui. Eu pensei e falei ao mesmo tempo. Exatamente. Mas não foi ruim. Não, não foi de maneira nenhuma ruim. Só queria dizer que a 40ª Sinfonia de Mozart é aquela lá. Eu sabia, por isso que eu falei da sobreposição das escalas dos modos gregos. Perfeitamente. Rafael, câimbras noturnas são como a 40ª Sinfonia de Mozart. Câimbras noturnas são como a 40ª Sinfonia de Mozart. Você sente as duas profundamente, mas não consegue reproduzi-las só porque você quer. Caraca, o Rafael nasceu pra esse jogo, né? O cara nasceu pra isso. É impressionante. Por isso que ele trouxe essa porra pro programa. Porque ele sabia que toda vez que ele fosse jogar, ele ia ganhar. Eu tive essa ideia de, ah, vamos pedir pro Caio ser o host pra você poder jogar. Má ideia. Nunca mais. Nossa, cara. É, e eu tô empolgadão de estar jogando. Porque nas outras vezes eu só ficava buscando coisas. E eu tô felizão aqui de jogar. Caraca, impressionante. Mais um ponto pro Rafael. Pode dar o ponto. Yes, yes. 2-0. Mas calma, afinal de contas, a última rodada vale 1 milhão. Peraí, você não explicou pro público qual é o critério de pontuação. Por que ele ganhou o ponto? É porque ele sentiu que eu merecia ganhar o ponto, mas ele não consegue reproduzir de propósito. Simplificando, ganha o ponto quem eu quero. Uhum. É meio isso. Terceira rodada. Rafael, você começa. Sim. Uma mais tranquila agora, ok? Antes do gran finale. Chinelos de dedo são como a comédia de Dedé Santana. Difícil essa. Pouquinho, né? É. Chinelos de dedo são como a comédia do Dedé Santana. Chinelos de dedo são como a comédia do Dedé Santana. Eles podem não ser a parte mais brilhante do seu elenco, mas estão lá quando você precisa. Muito bem, muito de fato, bem. De fato, isso define boa parte da comédia de Dedé Santana. Exatamente. Cara, eu tô muito feliz de falar da comédia do Dedé Santana como um substantivo. Como uma coisa definida, tipo a filosofia de John Rawls, a gente tem a comédia de Dedé Santana. Guga, chinelos de dedo são como a comédia de Dedé Santana. Chinelos de dedo são como a comédia de Dedé Santana. Apenas quando soltam as tiras, você percebe a importância deles. Perfeito também! Muito bom! Muito bom que ambos vocês discutiram sobre a real importância deste ícone... que sempre foi ali deixado em segundo plano, porque esse é o papel dele, é um papel de escada, um papel de guardião, como os chinelos de dedo. Aham, serve pra você não tomar choque. Fica essa a resposta. Ah, por essa eu te dou um ponto pro Guga. Droga. Muito bom. Ok, gente, agora última rodada, valendo 1 milhão de pontos. Guga, você começa. Ok. A frase é a seguinte: frigideiras antiaderentes são como o meteoro que destruiu os dinossauros. Frigideiras antiaderentes são como o meteoro que destruiu os dinossauros. Na época, ninguém viu chegando, mas hoje elas são parte fundamental da nossa vida. Perfeitamente. Muito bom. Tá bom. Eu pensei mais ou menos isso também. É, cara, vai tentar fazer um misto quente sem uma frigideira antiaderente hoje. É. Um omelete, ovo frito, então. Eu não sei como as pessoas faziam. Eu vi um gif essa semana na timeline... de umas gurias que fizeram o molho do mac and cheese delas numa frigideira antiaderente. E elas jogando assim em cima da frigideira pra panela, onde tava o macarrão, sem grudar absolutamente nada. Tive até uma ereção. Coisa maravilhosa, cara. Cara, você só tá dando tempo pro Rafael pensar, para. É verdade. Rafael. Ah. Frigideiras antiaderentes são como o meteoro que destruiu os dinossauros. Pra vitória ou pra derrota? Frigideiras, dinossauros. Frigideiras, frigideiras, frigideiras. Dinossauro, dinossauro, dinossauro. Eu pensei em fazer isso também, mas era chinelo de dedo. Eu acho que não tem como ganhar, então vamos pro tudo ou nada. Frigideiras antiaderentes são como o meteoro que destruiu os dinossauros. A parte verde da esponja poderia destruí-los. Na verdade, no Apocalipse, quando mandaram o Bruce Willis pra lá, não foi pra escavar, foi pra passar a parte verde da coisa no meteoro. Esse foi igual, é igual no tênis, quando você joga o cara pro fundo da quadra, fica tocando bola rápida, aí você vem e dá uma deixadinha. Não foi esse o golpe do Rafael aqui. Ah, é agora, gente, eu tô confuso. A resposta do Google foi a que fez mais sentido e foi ali perfeitamente, né? Redondinho e tudo mais. Mas no quesito entretenimento, o que, que eu recompenso aqui? A sabedoria ou entretenimento? Eu acho que se esse podcast não é de sabedoria, ele só pode ser de uma coisa. E o Rafael, o vencedor? Ah, droga. Yes! Parabéns. Casão com lanchas! Com 1.002.000 a 1, o Rafael é o grande vencedor dessa edição de Carros que São com Lanchas. Yes, yes. Carros são como lanchas. Ambos poderiam ser o sapato de um gigante. Perfeitamente. Muito bom. Ok, vamos para as histórias? Bora. Quem leu o primeiro e-mail? Eu leio. Rafael, o menino aí de camisa amarela, Rafael. Primeira história, ela se chama Vizinhos Bicheiros. Ok. Essa história tem como personagens principais eu, meu amigo, e se passa no ano de 1998, na cidade da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, em Nilópolis, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Todos os nomes serão trocados por nomes de bicheiros dos anos 90, e eu vou me chamar Anísio. Ah, que país maravilhoso, né? Que tem a instituição bicheiro como algo normalizado. Aham. E é legal que são os bicheiros dos anos 90, né? Eles ainda têm o seu lugar no tempo. Não são os de hoje em dia, né? São os clássicos. Na época, eu, Anísio, tinha 14 anos. E meu amigo, o Castor de Andrade, 17. O Castor de Andrade é tipo o Al Capone brasileiro, né? Éramos vizinhos de fundos de terreno. E nessa época, para não ter que dar uma volta no quarteirão, era bem conveniente um visitar a casa do outro pulando o muro que dividia os fundos das duas casas. Ah, que maneiro. 100% justo. O acesso pela rua à casa de Castor de Andrade se dava por uma vila de casa sem portão. Em dias de ensaios da escola de samba, os integrantes saíam bastante alcoolizados. Aproveitavam que a vila era um ambiente menos movimentado e com pouca luz para dar uma rapidinha. Aê! Que beleza! Humanidade, sempre evoluindo. Aconteceu até uma vez do casal resolver descansar depois da transa e pegar no sono, sendo acordados de manhã seminus por moradores. Eu e o Castor de Andrade resolvemos filmar essa situação que era recorrente nas madrugadas de quinta para sexta-feira. Cara, não pode dar certo, né? Não. Começava em janeiro e ia até o carnaval. O problema era que em dia de semana eu tinha escola e ele pré-vestibular no dia seguinte, então não rolava de ficar acordado até de madrugada para gravar. Eu lembrei que meu pai, o Piruinha... meu pai, o Piruinha, tinha um aparelho chamado Videolink. Ele era basicamente uma caixinha com uma antena e fios. Esse aparelho transmitia sinal analógico de áudio e vídeo a um raio de 30 metros a 50 metros, em uma frequência que ninguém assistia, entre a Record, canal 13, e o SBT, canal 11. Caralho, que fascinante! Tinha que rodar os botões analógicos da TV para poder sintonizar. Não era uma coisa fácil. Que maneiro, né, cara? Caralho! Que louco. Então, peraí, vamos lá. Basicamente, esse aparelho, você colocava em um lugar, ele começava a filmar, e aí ele transmitia pra televisão entre dois canais numa sequência... Em VHF. Tipo, é, faz sentido. Caralho, velho. Puta, que foda. Cara, o Piruinha tá de parabéns. Quando você toca guitarra e você tem aquele... Ao invés de você ligar o seu amplificador num cabo, você tem um transmissor, é isso que ele faz. Aham. Ele é um transmissor VHF, faz a mesma coisa que isso aí. Que animal, cara. Muito bem. Aposto que ele comprou isso numa excelente casa de áudio e vídeo que também vendia fitas de VHS. Uhum. E mapas grandes. Então, com a câmera de filmar Sharp do pai do Castor de Andrade, o Turcão, e videolink do meu pai, o Piruinha, tínhamos o nosso sistema de vigilância caseiro. Poderíamos botar o relógio para despertar no horário e que o ensaio da Beija-Flor acabava, e dar uma conferida na TV, para ver se tinha alguma ação acontecendo. Era um Big Brother Brasil, 2 anos antes do próprio Big Brother Brasil. Parabéns. Era quinta-feira à tarde. Ligamos todos os fios, sintonizamos a TV e ficamos brincando com a câmera, falando palavrões, zoando um ao outro. Falamos para o irmão do Castor de Andrade, o Luizinho Drummond. Que tinha acabado de chegar... que aquela filmagem estava sendo transmitida para toda a vizinhança e que qualquer um poderia estar vendo. Ele imediatamente botou o pau para fora e começou a fazer pirocóptero. Caralho! Que curva de 90 graus que essa história fez, de repente. Aqui tem um comentário dele. Eu sei, também me chocou, mas quem conhecia ele sabia que era normal fazer isso. Castor de Andrade deu um bunda lelê. O Turcão contou piadas de baixo calão. E todos rimos muito. Eles criaram uma TV pirata, cara. Sensacional. Exato. É. Começamos a confecção do sistema. Tinha que ser uma caixa de papelão estrategicamente posicionada em cima do terraço da casa de Castor de Andrade, de maneira que ninguém percebesse que estava sendo filmado por uma Sharp enorme. É, cara, nessa época as filmadoras eram muito grandes, né? Nossa. Eu acho que tem que até explicar que Sharp é a marca da filmadora. Sim. Não existe mais Sharp? No Brasil, não. A marca ainda existe, mas não é mais feita no Brasil, não é comum, assim, você vê nos lugares. Millennials não vão saber o que é Sharp. É verdade, né? Caraca, a Sharp é de 1912. Caraca. Era um plano perfeito. Eis que o Capiroto, o Telha de Amianto Quente e seus outros 664 nomes nos botou em tentação e nos desviou o foco. Caímos feito patinhos. Começamos a ouvir a voz de uma menina. Era Soninha Capeta, nossa vizinha de 17 anos. Soninha Capeta. Olhamos... Soninha Capeta. Será que tinha uma bicheira com esse nome? Pois é, ele fez uma pesquisa muito boa, né? Ou ele conhecia muito bem os bicheiros dos anos 90. Olhamos e vimos a luz do quarto da casa ao lado se acender. Era o quarto de Soninha Capeta. Não falamos nada um com o outro, apenas viramos a caixa de papelão com a Sharp e o videolink dentro para a direção da janela dela e descemos para ligar a TV. Bando de filha da puta. Que vacila, né, cara? Que filhos da puta. Aí eles vacilaram bonito. Isso não se faz, pessoas. Então ouvimos primeiro um delicado resmungar dela. Puta que me pariu, lá vem essa merda dessa interferência de novo. Gelamos. Castor de Andrade volta correndo pra tirar a caixa do lugar e lá vem o segundo grito. Paiê, eu tô na TV. Cara, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Ela tava com a TV ligada e viu o que tava acontecendo, não é isso? É, ela tava com a TV ligada, deu interferência, ela mudou o canal e se viu na TV, porque a câmera tava filmando o quarto dela. Exato. Então, embora eles sejam filhos da puta que estivessem invadindo a privacidade alheia, eles não filmaram nada e ela percebeu antes de qualquer coisa. Sim. Aí o Anísio continua aqui. Eu só lembro de pegar o videolink e correr pra minha casa, pular o muro e me trancar no banheiro. Essa é uma solução muito de criança, né? Se trancar no banheiro, como se se resolvesse. Trancar, é. Passam-se uns 5 minutos e Castor de Andrade me chama no muro. Diz que o pai da Soninha Capeta, o Capitão Guimarães, ligou para o pai dele, o Turcão, e disse que tínhamos que ir na casa dela nos desculpar. Porque era dele o videolink, ele sabia a parada. Não, eu acho que o que aconteceu foi que era a casa do vizinho, né? O Castor de Andrade era vizinho da Soninha Capeta. Então ele sabia que tinha câmera lá, só podia filmar de lá. Sim. E aí ele chamou o Castor de Andrade na chincha e o Castor de Andrade falou, não vou ficar com essa sozinha, e foi chamar o Anísio. O Luizinho Drummond, que não tinha nada a ver com a história, estava chegando em casa na hora e também foi intimado a ir junto. Não lembrávamos, mas o pai da Soninha Capeta, o Capitão Guimarães, era investigador da Polícia Civil e nos... Caralho! E ele nos recebeu no portão da casa dele com um jornal dobrado ao meio embaixo do braço, com sua pistola dentro, para intimidar. E é claro, funcionou muito bem. Ele começou falando que viu todas as vezes que ligamos a câmera. O canal que meu videolink transmitia era a Rede Globo na antena parabólica dele. Nossa. Nossa. E disse que viu inclusive a parte em que o Luizinho Drummond botou o pau pra fora. Castor de Andrade inventou uma história na hora. Disse que a câmera era para a segurança dele, para quando ele voltasse tarde do pré-vestibular pela rua escura. Olha aí o talento do Castor. Né? É. Eu, Anísio, só abaixei a cabeça e repeti o mantra. Desculpa, desculpa, desculpa, desculpa. O irmão dele, o Luizinho Drummond, só ria de nervoso. O Turcão falava que todos ficariam de castigo para que isso nunca mais acontecesse, como se fosse necessário. Meus pais, senhor e senhora Piruinha, não ficaram sabendo dessa história na época. Eu fiquei com muita vergonha de sair na rua e dar de cara com a Soninha Capeta, e medo de levar um tiro do Capitão Guimarães. Passaram-se algumas semanas, eu chegando em casa de noite e o inevitável aconteceu. Ela, Soninha Capeta, estava no portão da casa dela e me chamou. Ei, Anísio Abraão Davi, vem aqui. Eu gosto do respeito com que os bicheiros dos anos 90 se tratam. Sim. Ela me perguntou o que aconteceu. Eu contei a versão do Castor de Andrade e ela ficou rindo da minha cara uns 5 minutos. Quanto mais ela ria, mais vermelho eu ficava. Ela me xingava e ria da minha cara, e eu ficava vermelho. Até que ela, do nada, me deu um selinho, uma bitoca, e falou... Cresce, que depois a gente conversa, vaza. Vaza quer dizer vai embora em carioquês. Muito bom. Foi maneiro, né? Foi maneiro até. Nunca aconteceu mais nada entre eu e a Soninha Capeta. Até porque acabou acontecendo um romance com a irmã mais nova dela, a Selminha Sorriso. Selminha Sorriso. Essa história valeu por todos os nomes, cara. Logo depois, durante a Copa de 98. Eu sei que foi uma atitude imbecil que tomei na época, mas hoje sou uma pessoa melhor. Espero que a história seja lida, gosto muito de vocês. Abraços, Anísio. Muito bom, cara. Ô, várzea, né? Putz, meu, mano. Posso ler a próxima? Manda bala. Lê aí. Saudações, GugaCasters e convidados. Meu nome não é Arnaldo Júnior e pode ser modificado da forma que for mais conveniente. A gente vai ver aqui, né? Se preciso. De acordo com o teor. A história que eu tenho pra contar é sobre como eu nasci duas vezes no mesmo ano. Hoje tenho 32 anos e durante minha vida inteira ouvi essa história sendo contada pelos meus pais em diversas ocasiões. Sempre que era contada, um detalhe a mais era acrescentado de forma que, 1. Talvez eu não saiba todos os detalhes e 2. Talvez eu não lembre todos os detalhes. Mesmo assim, pretendo colocar aqui de forma cronológica tudo o que aconteceu. Ok. É tipo quando você conta um sonho, né? Sim. E aí, de repente, eu virei uma aranha. Dia 2 de janeiro de 1987, em Fortaleza, Ceará, ao meio-dia, a senhora minha mãe, que não se chama Arnalda, deu à luz a mim, seu primogênito. Um garoto Rafael! Nossa senhora, socorro. Que mais aconteceu no dia 2 de janeiro de 1987 para a gente se lembrar exatamente desse dia? Em 2 de janeiro de 1987, Ulisses Guimarães assumiu a presidência da Assembleia Nacional Constituinte. Olha só que dia importante para a política nacional. Que dia marcante. É, pois né? Ah, eu lembro. Não lembro, não estava nascido ainda. E o que mais? 2 de janeiro de 1987, as pessoas estavam ouvindo na rádio Walk Like an Egyptian, dos Bengals. Que música, hein? Que época. Que época. Que época para se viver. Ulisses Guimarães e Bengals. Bengals. É, era tudo que as pessoas precisavam. Então Arnaldo deu à luz a mim mesmo, o nosso amigo ouvinte que mandou a história, um garoto franzino, leve e roxo, que não chorou ao nascer, pois não podia respirar. Eita. Meu Deus. Acontece, né? Bom, mas ele tá aqui escrevendo, então tudo terminou bem. Se bem que ele nasceu duas vezes, né? Então talvez, sei lá. Fui levado imediatamente pra incubadora e uma bateria de exames foi feita. Descobri uma cardiopatia congênita, um problema grave no coração. Meu sangue não podia ser oxigenado. A veia que deveria levar o sangue que vinha do pulmão para o corpo inteiro estava invertida com uma artéria. Meu Deus, cara. Nossa, se isso, cara. Se isso acontece hoje, 2019, quanto tempo faz isso? 32 anos depois? Já é um absurdo, cara. Já é puta merda. Imagina isso nessa época. Caraca, bicho. Que o cara só tinha gaze pra curar isso, pra fazer um curativo. Gaze e... como que é o nome daquela porra? Arnica. Mertiolate. É, arnica, mertiolate. Esparadrapo, daquele duro, sabe? Que parece um pano. Ai, minâncora. Bom, tá aí, o cara tá vivo até hoje, funcionou. Minâncora. Exatamente, passou minâncora no coração, deu tudo certo. Todo médico era um MacGyver. Então, a veia que deveria levar o sangue que vinha do pulmão pro corpo inteiro estava invertida com uma artéria. Tipo, a conexão foi errada, sabe? Ligou o áudio no vídeo. O que fazia com que meu sangue voltasse para o pulmão e que vinha do corpo voltasse para o corpo. Eram Caraca, dois... bicho. Nossa, eram dois sistemas circulatórios independentes mortais para qualquer humano. Como ele sobreviveu, cara? Como ele sobreviveu? É o que a gente vai descobrir agora. Ah. Hoje estou psicografando essa mensagem. Exatamente. Imediatamente, uma cirurgia de emergência foi feita, furando as paredes do coração. Ai, meu Deus. Fazendo com que o sangue corresse misturado e assim eu pudesse gozar da maravilha que é o oxigênio. Um procedimento paliativo que não deveria ser suficiente para me manter estável por muito tempo. Minha mãe teve alta, mas eu não. Por longos meses, meus pais podiam me ver apenas em horários de visita nos hospitais, um de cada vez, enquanto os médicos procuravam alguma solução definitiva para o meu mal. Os pais de primeira viagem se revezavam nas visitas. Cada um ia num dia e ficava o tempo todo que fosse permitido, na esperança que esse fosse o dia que eu viria uma boa notícia. Caraca, que aflição. Aqui vou abrir um parêntese temporal para jogar a história alguns anos na frente, na minha adolescência, quando eu achava que tinha todos os motivos do mundo para pensar que meus pais não gostavam de mim, que eu era adotado e todas aquelas bobagens que a gente pensa sobre os pais quando é adolescente. Nesse dia em questão, a ficha caiu e eu senti que amadureci 10 anos em um minuto. Meu pai, que não se chama Arnaldo, conversava em... vamos chamar ele de Arnaldo? Ok. Pode ser. Conversava em um bar com os amigos do bairro. E sei lá por qual motivo, resolveu mostrar na carteirinha as fotos da família. Meus dois irmãos e minha mãe tinham um lugar de destaque com fotos 3x4, ocupando uma pequena parte de uma das páginas de plástico fosco na carteira velha. É, aquelas carteiras que tem vários plásticos que você pode botar documentos. É, praticamente uma pasta, né, que as pessoas levavam. Isso. Sim. Pra quê, né? E eu vendo aquilo como uma prova incontestável de que realmente meus pais não davam a mínima pra mim. É, porque ele não viu a foto dele, né? Meu pai virou a página revelando a minha foto, que se espremia no espaço da carteira, ocupando todo o plástico fosco e vazando um pouco pra fora, meio amassado. Ele disse, é aqui que eu guardo meu primogênito, meu milagre. Eu me segurei muito pra não chorar ali mesmo. Olha, ah. Caramba. Pô, mas também, né? Porra, até agora eu não tô vendo muito motivo pra esse menino tá vivo, não. Nem eu. Cirurgia feita com madeira. Cacete. Os caras furaram o coração dele e falaram, isso resolve. É, agora ficou bom. Porra! Voltando a 1987. Mais precisamente, no segundo domingo de agosto, dia dos pais. Sendo que ele tinha nascido em fevereiro? 2 de janeiro. De janeiro, então já se passaram mais de 8 meses. Bengals, lembra? É. Minha mãe estava se preparando... É, fevereiro já tinha passado, né? O Walk Like an Egyptian. A febre de você andar na rua como um egípcio. Minha mãe estava se preparando para ir ao hospital, pois era o dia dela no revezamento das visitas. Mas meu pai pediu para ir novamente, para passar o primeiro dia dos pais com seu primeiro filho, ainda que não fosse nas condições mais esperadas. Ela cedeu de bom grado. No hospital, meu pai encontra o médico que cuida do meu caso com uma boa notícia. Um hospital em São Paulo poderia realizar um procedimento que salvaria minha vida e consertaria meu coração falho, Que grande notícia para se receber no Dia dos Pais. Que outro presente seria mais bem-vindo? Em menos de uma semana, eu já estava em São Paulo, na casa dos familiares de um conhecido do meu pai que nos acolheu sem hesitação. Tenho fotos até hoje nos álbuns de família desse momento e toda a minha família é eternamente grata a eles. São considerados grandes amigos até hoje e recentemente mudaram para uma cidade perto de Fortaleza. Que cidade que seria essa, hein? Ah, meu Deus! Seria Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral, Crato, Itapipoca, Maranguape, Iguatu, Quixadá, Pacatuba, Aquirás, Quixeramobim, Canindé... Caucaia! Eu escolho Caucaia! Ai, que inferno. A gente tem que começar a arrumar um jeito de tirar o acesso do Google à internet, a não ser o Skype e a pauta, sabe? Então eles foram morar em Caucaia, é isso? Isso. A segunda maior cidade do estado do Ceará, com 362.223 habitantes. Isso, e aí eles se tornaram o 323 habitantes aí. Que fica na região metropolitana de Fortaleza. É. A transposição dos grandes vasos da base, nome do procedimento realizado, consiste em tapar os buracos feitos no coração para o sangue correr misturado e inverter uma artéria com uma aorta para que o sangue pudesse ser oxigenado. Tem uma cicatriz gigante no peito que vai até o meio da barriga e que na época do procedimento, quando eu tinha apenas 7 meses de vida, me abriu até o ventre. Caralho! Não tenho muitos detalhes sobre a recuperação da cirurgia. Ele não lembra, né? Eu acho. Ano, né? Provavelmente vou ouvir essa história algum dia. O que eu sei é que durante toda a minha vida, eu tive pais preocupados com minha situação. Qualquer dor no peito era motivo de hospital. Exames anuais, diversos cardiologistas e todo tipo de precaução. Tive um primo que sofreu do mesmo mal e faleceu com 16 anos devido às consequências dessa cirurgia, que no caso dele, já podia ser realizada na cidade. Meu Deus, cara. Caraca. Hoje tenho um filho de 3 anos, e na época de sua gestação, essa maldita cardiopatia foi motivo de grande preocupação. Meu filho tinha uma leve tendência a ter o mesmo problema. Somado a isso, a mãe dele teve zika na época da gravidez. Caramba, cara. Ah, que isso. No meio do surto da microcefalia. Preocupação em dobro. Meu Deus, cara. É tipo o Joseph Klimber, tá ligado? Essa família... E mesmo com todas as adversidades, tá aí, cara. Continua seguindo em frente. É isso aí, Joseph. Tá aí, a gente finalmente deu o nome dele no e-mail. Em um único exame de ultrassom, descobrimos que meu rapaz não tinha cardiopatia, não tinha microcefalia e era um menino. Pô, parabéns, vamos bater palma aqui. Aê! Tudo bem. Vou terminando por aqui essa história. Nem sei se é boa o suficiente, mas é o que eu tenho pra agora. Nunca fui... muito dado a feitos épicos, exceto viver, por exemplo. É. Um abraço a todos, obrigado por esse maravilhoso podcast, já estou ouvindo todos pela segunda vez, quero virar assinante e gozar dos episódios diários, só não fiz ainda por motivo de falta de grana e pelo fato de gostar dos meus podcasts, meu agregador, não achando muito prático. Cara, só vai lá que vai ter o app agora. Agora você pode ir. É verdade. Isso aí. E que bom que a gente tem o episódio de histórias aleatórias para que essa história pudesse finalmente ser lida. Embora ela não seja uma história engraçada, ela foi good vibes. Sim, história de superação. É. Survivor. Ele é um survivor. Caio, com essa sua bela voz de repórter do SPTV, leia a história 3 pra gente. Obrigado, Guga. Estamos aqui agora sobrevoando a ponte estaiada. Como você pode perceber, vindo ali da 9 de julho... Vamos lá. O tempo estava claro nesse dia. Qual que é o nome dessa porra dessa história, Rafael? Não tem nome. As histórias aleatórias não tem nome. Você pode dar qualquer nome, algodão. Dá. Escolhe um nome aí. Eu escolho chinelo de dedos. Exatamente. A história começa com... Olá! Com... acho que com 17 S's aqui. Escuto o podcast desde que o Guga fez propaganda no Nerdcast. E, desde então, sou ouvinte constante de vocês. Tem programas que já devo ter ouvido 4 ou 5 vezes. Porra, nem eu que edito ouço tantas vezes. Essa história é de uma amiga minha, que eu não acredito que escute podcast. Não sei se podemos contar histórias de terceiros, mas existem histórias tão boas que acho que elas merecem ser compartilhadas com o mundo. Sei. Ok. Vamos lá, né? Uhum. Asking for a friend. Exato. Não vou nem dar o nome dela, porque podem escolher o que vocês quiserem. Sobre o nome, por ela estar contando a história de uma amiga, entre aspas, que a gente acha que é ela mesma, eu diria que o nome dela devia ser John J. Jr. J. Chabadu. Mas... pra não ferrar quem tá lendo o e-mail... pra não ferrar, eu vou sugerir Sandra Bullock. Ok. Vamos lá, então. Depois de um dia de trabalho estressante, Sandra Bullock precisou passar no shopping para comprar um presente para um parente que faria aniversário. Sentindo-se cansada, Sandra Bullock se deparou com um daqueles quiosques de quick massage. Aquelas massagens de 15 minutos que você fica em uma cadeira, própria para a massagem, com a cara enfiada em um buraco, enquanto algum desconhecido fica te apertando. E você ainda paga por isso. E em público, no meio do shopping. Né? É. Cara, eu queria no próximo Carros São Como os Lanches usar buraco de cadeira de massagem é como qualquer coisa. Buraco de cadeira de massagem é igual bico de tucano. Isso. Exatamente. Você pegou o espírito. É. Essa vai ser o Carros São Como Lanches Bico de Tucano Edition. Tudo é comparado com bico de tucano. Uma garrafa velha de grapete. Uma papete um engradado vazio. É. Vamos lá. Sandra Bullock, que ama uma massagem, não pensou duas vezes. Cara, eu odeio massagem. É porra, é mó bom. Eu vou contar lá no grupo secreto a minha história de massagem, depois. Ok. Mal posso esperar. Dia cansativo combina com uma sessão de relaxamento. Mas até então, ela só tinha ido em clínicas de massagem, onde as mesas são feitas em macas. Nessas cadeiras, ela não tinha experiência. Ao ver o buraco para o rosto, imaginou que era para poder respirar. Então colocou a parte do nariz e a boca no buraco, prensando os olhos na borda superior. Explicação rápida. Cabe o rosto inteiro no orifício. Se apoia a testa na parte superior. Ah, entendi. Ela ficou mais pra cima só. Isso, exatamente. Ela botou o olho em vez de botar a testa. Uhum. Exatamente. Massagem de 15 minutos. Maravilha. Corpo relaxado. Sandra Bullock tira o rosto da cadeira e... tudo parece um clarão branco. Pra quem não sabe, quando apertamos os olhos, fechados, por favor, durante um curto período de tempo, ao abrir, enxergamos tudo ofuscado, como se houvesse uma luz cegante jogada direto na sua cara. Sandra Bullock não estava enxergando quase nada, mas como não podemos perder a pose, ela foi se guiando pelos vultos e vozes até chegar ao caixa. Agora eu entendi, Sandra Bullock. Ah. A gente também podia chamar ela de Cega Lee. Eu não sei se eu me arrependo de ter introduzido a Turma da Embonha na vida de vocês. Vamos lá. Cega Lee conseguiu pegar o cartão para pagar por instinto. Digitou os números da senha na maquininha tranquilamente, como se fosse alguém tentando ler em braille e como se agisse dessa forma sempre. Aliás, nem conferiu o valor. Se a atendente quisesse colocar um valor qualquer ali, Cega Lee aceitava. E agora? Bom, Cega Lee foi saindo calmamente enquanto o cérebro dela pensava desesperadamente. O que que eu faço? O que que eu faço? Ir pro estacionamento? Mas como que ela chegaria até ali? Sentar em algum lugar? Mas sem enxergar, corria o risco de quase sentar no colo de alguém. Caramba, mas alguém deve ter sentado na cabeça dela, né? Pra ela ter pressionado o olho desse tanto, ponto de não passar. Ah, se ela ficou 15 minutos com o olho pressionado, porra, acho que deve ficar zoado, né? É, não tentem fazer isso. Não é um desafio por favor, da internet. Gente. Não façam. É. Ninguém faz. Ninguém Exatamente. Faz pra contar como é que é. Se fizer, toma bloco. É. Já basta aqueles povo fazendo o desafio da Sandra Bullock, né? De fazer um monte de coisa vendada. É. Tá se machucando pra caralho. É, a gente precisa começar a campanha Estupidez não é legal. Então Exato. Essa se enquadra na campanha. Ou então um desafio de comer sabão. É, nossa, caraca. Faz desafio de dançar igual o Backpack Kid, sei lá, faz as dancinhas Isso. de Fortnite, aí é legal. Foi igual a Magali da Praça da Sé. Exato, porra. Ziguiriguidão, ziguiriguidão. Continuando aqui. Já sei. Vou parar em frente de alguma vitrine, fingir que estou olhando... e esperar um tempo até que a visão desanuvie. Parabéns pelo uso da palavra desanuvie. Né? E esperar um tempo até que a visão desanuvie. Cega Lee se dirigiu para perto das vitrines e foi caminhando até uma que não tinha muito movimento. Melhor ficar meio... eu já sei o que ela fez. Puta que eu pariu. Melhor ficar meio longe das pessoas para ninguém perceber. E foi o que ela fez. Parou em frente a uma vitrine... direcionou a cabeça para baixo em uma posição que pareceria que ela estava olhando para algum produto e assim ficou durante alguns minutos. Cega Lee achou estranho, pois ela percebia que algumas pessoas passavam e ficavam olhando para ela. Ou será que era só aquela sensação de que todo mundo está me olhando? Parecia que ela ouvia alguns cochichos. Será que quando saí da massagem minha roupa ficou suja, amassada ou levantada? Mas Cega Lee não saiu dali. continua parada, olhando para a vitrine. Eis que depois de alguns minutos, a vista começou a melhorar. E foi então que Segali percebeu que tinha algo errado com a vitrine. Ao tentar encontrar uma vitrine não muito movimentada, ela parou justamente em frente a uma loja que estava em reforma. Ah, não. Que ridículo. Ai, que vergonha. Ai. Eu na hora já tirava um telefone do bolso e começava. Sim, é aqui que o pessoal tá fazendo a reforma. Sim, tô aqui vendo aqui. Caralho, mano. A vitrine estava totalmente coberta por tapumes na parte interna. Ou seja, Segali ficou minutos, imóvel, com a cabeça para baixo, olhando para uma vitrine que não tinha nada, como se tivesse sido colocada de castigo ali por alguém. A imagem que me vem dessa cena é o final do filme Bruxa de Blair, em que ela coloca uma criança olhando para a quina da parede. É isso, obrigada pelo conteúdo gratuito, minha vida é muito mais divertida por causa dos podcasts. Beijos. Ah, que desgraça! Que bobagem, né? Era só ela ter levantado e falar assim, puta, eu não tô enxergando nada, e ficar lá um tempo. É, exato. E aí a pessoa ia ajudar ela, falar, ah, você colocou o olho aqui, senta aqui um tempo, depois a gente te ajuda. Não, ela resolveu que ela ia fingir que tava tudo normal. Por quê? Ser humano, né, cara? Ser humanos. A gente não perde uma oportunidade de passar vergonha tentando não passar vergonha. Perfeito, que frase. É uma boa definição do ser humano. Rafael, sua vez de terminar. Posso fechar aqui? Por favor. Qual o nome dessa história? É A Comédia de Dedé Santana. Olá, Guga, Rafael e Caio. Tudo supimpa? Tudo supimpa, cara. Tudo ótimo. Aqui quem fala é o Tutankhamon, da cirurgia no olho e do esquema de pirâmide. Ah, meu Deus! O que teve que sair... Não era ele. Teve que sair fugido no negócio? Não era ele. É, eu lembro dele de um esquema de pirâmide, que ele foi numa entrevista de emprego e era uma furadaça, e os caras queriam que ele continuasse lá. Pode crer, sim, eu tava confundindo com aquele que tentaram enfiar aparelho no dente dele à força. Não é o mesmo? Não. Esse foi bom também. Escrevo pra contar um dos meus causos sobrenaturais. Eita! Tenho diversas incursões no mundo do desconhecido no decorrer dos meus 26 anos. Todas elas, quase todas elas, são não histórias que acabam como começa, sem explicação e sem sentido. Então a vida dele é como a vida de todo mundo. Vou contar aqui a mais recente delas. Capítulo 1. Há uma casa em New Orleans. Eles a chamam Casa do Sol Nascente. Tudo começou quando eu, minha namorada, vou chamá-la de Nefertiti, mas sintam-se livres para escolher o nome de O Retorno da Múmia que parecer mais apropriado. Não, chama ela de Brandon Fraser. E minha namorada, Brandon Fraser, e o sobrinho dela, que não aparece nessa história, mas vou chamá-lo de Arnold Vosloo só para manter o tema. Ok. Nós nos mudamos para uma nova casa. Um sobrado imenso, com piscina, 3 quartos, 2 lavabos, 3 banheiros e uma sala tão grande que é possível andar de bicicleta dentro. Uau. Peraí. Esse meio dele é só pra, tipo, tirar vantagem do lugar fora que ele mora? Não, porque ele se deu bem no esquema de pirâmide, entendeu? Porra. Ele tá morando literalmente dentro de uma pirâmide, né? Mas veja como isso parece um filme de terror, né? O cara, do nada, achou uma casa gigante por um preço muito barato. É... Quando a esmola é demais... É, alugamos ela por uma bagatela, porque estava abandonada e havia sido invadida e vandalizada diversas vezes. E... diversas vezes. Tinha alguns corpos, mas... É. É, depois que eles terminaram de tirar a faixa de isolamento da polícia, ficou bacana de morar, né? É, exatamente. É bom que ela já veio decorada pro Halloween. Isso. Havia inúmeros vestígios das invasões quando mudamos, já que a imobiliária não se deu ao trabalho de limpar e esvaziar a casa antes de nos entregar as chaves. Meu. Entre os sinais havia roupas abandonadas e espalhadas pelos cantos, louça suja espalhada por todos os cômodos, banheiros entupidos e vasos cheios, lâmpadas e fiação arrancadas, pedaços do forro do teto arrancados em alguns cômodos, muita tralha espalhada. Encontramos um saxofone novo lá dentro, além de 2 cofres, um do Mickey e um da Minnie, abarrotados de moedas, somando mais de R$300. Ou seja, alguém fugiu, né? É, Eu só consigo imaginar que ele mudou pra casa do... Ah, não quero contar spoiler aqui do Breaking Bad, mas é uma casa que aparece em Breaking Bad, que era abandonada também. E diversas fechaduras travadas ou arrombadas de forma irreparável. Parecia um escape room. Um excelente escape room. Exceto que seria a nossa casa e teríamos que consertar tudo aquilo. Logo, era uma merda foda. Caramba, esse cara não viu a casa antes de alugar? Que maluco. Por que eles escolheram isso pra própria vida, cara? É, eu não sei. Capítulo 2. Bem-vindo ao Hotel Califórnia. Um lugar adorável. Como falei alguns e-mails antes, trabalho em uma loja de jogos. Plot twist. A dona da loja é minha namorada. Plot twist 2. Decidimos fechar a loja temporariamente porque ela inundou e pegou fogo. Caramba! Não. Ela não inundou e pegou fogo. Não, é impossível. Não, vai contra todas as regras. E se ela inundou de álcool? Ela inundou com álcool. Meu Deus, gente! Você foi atacado pelos X-Men? O pior é ter sido nessa, ordem, né? Porque se ela tivesse pegado fogo e inundado, uma coisa teria resolvido a outra. Isso. Meu Deus, gente, coitados. Tudo ficou bem. Ele é um otimista. Tudo ficou bem. Não tivemos nenhum prejuízo, mas optamos por abandonar o imóvel onde a loja estava instalada. E calhou que tudo aconteceu enquanto estávamos de mudança. Então, sucesso, certo? Cara, porra. Se você acha isso um sucesso, estamos torcendo por você. Esse é o programa dos Joseph Klimbers, cara. Isso. Nós temos só pessoas aqui, guerreirinhos nesse programa hoje, cara. Isso não é possível. Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Nos mudamos com cerca de 1000 jogos de tabuleiro. Meu Deus. Por sorte, o novo lugar é imenso e temos espaço para eles, mas até agora ainda não conseguimos arrumar a casa. Jogo de tabuleiro é sempre um desafio pra ficar organizado, exceto na casa do Gustavo. Por quê? Ah, porque você é sempre organizado, não importa o quê. Você achou uma caixa adequada e a caixa de jogos de tabuleiro. É uma caixa retangular, cara, o jogo de tabuleiro. Qual a dificuldade? É, tá bom, tá bom. Caraca, isso é um desafio na vida do Rafael, né? É um puzzle, ele leva uma... Ele leva uma caixa quadrada pra dentro de casa e ele começa a coçar a cabeça assim, meu Deus, como eu vou lidar com isso agora? Não, cara, é porque os jogos de tabuleiro são sempre grandes, então você coloca eles numa prateleira, eles ficam um pedaço pra fora, essas coisas sempre acontecem. Ok, sim, isso é verdade. Aí pega poeira, mas na casa do Gustavo não, na casa do Gustavo é tudo organizado. Eles ficam na caixa de jogos de tabuleiro. Isso. Até agora ainda não conseguimos arrumar a casa. Existem áreas inacessíveis, pois estão tomadas por caixas e caixas de jogos. E todos os dias descobrimos jogos cuja existência desconhecíamos por completo. É bem divertido. Esse já é um jogo, né? Descubra o jogo. É, se contar o jogo, organize os jogos. Posso ou não ser um otimista patológico? Ele é um otimista patológico. As invasões anteriores da casa e todos os vestígios dela me deixaram um pouco paranoico, com a sensação de que a casa vai ser invadida a qualquer momento e todos vão ser assassinados enquanto dormem. Isso, lê com um sorriso no rosto, Rafael, pra gente sentir o sorriso na sua voz. O que seria melhor do que sermos assassinados enquanto estamos acordados, ou pior ainda, não morrer. Deixa pra lá. Com o tempo, isso começou a passar. Algumas coisas aconteceram com o tempo, que merecem ser citadas rapidamente. Nós adotamos uma cadela de rua da raça Chow Chow. Nós descobrimos que a raça Chow Chow, apesar de fofa, é extremamente territorialista e agressiva, e por conta disso é usada como cão policial e de caça na Ásia. Eu fui mordido pela Chow Chow, a Layla, algumas vezes, e em uma delas quase tive a mão quebrada por ela. Hoje estamos bem e somos amigos. Cara. Caraca, gente. Hoje vivo bem com a minha mão amputada. Outra coisa que aconteceu nesse período. Nossa casa foi invadida semanas depois de adotarmos a Layla. Claro que foi invadida, né? Ela ainda era um animal selvagem nessa época e o invasor descobriu isso da forma mais assustadora possível. Após uma investigação minuciosa, descobri que a cachorra foi bastante incisiva em expulsar o invasor da casa e nada grave aconteceu. Ah, que bom. Caraca! Isso, obviamente, reacendeu aquela luz vermelha no meu esfíncter. Ah não, era uma hemorroida. Mas tudo bem. E aqui a história fica finalmente sobrenatural. É verdade, era uma história sobrenatural. É. Além da Layla, temos duas gatas, a Frida e a Tarsila. Ótimos nomes. Fato curioso. A Frida foi o primeiro animal que adotamos. Escolhemos o nome dela por causa do centenário da Frida Kahlo. A Tarsila veio em seguida. Não escolhemos o nome dela. A veterinária que nos deu a gatinha era formada em artes e escolheu o nome dela por causa da pintora brasileira, Tarsila do Amaral. A última a chegar em casa foi a Layla. Não escolhemos o nome dela, mas viríamos a descobrir que Layla também é uma pintora brasileira, Layla de Ayak. Um dia, eu estava no banheiro e a Tarsila estava comigo. Como donos de gato devem saber, se você vai ao banheiro, seu gato vai junto. Sim. Estava sozinho em casa, embora cercado de animais, e tudo estava calmo e silencioso. Até que, de repente, uma pancada forte e alta no teto fez-se ouvir. Tarsila, que dormia na pia, acordou com um susto e saiu correndo e pulando como só os gatos sabem fazer. Eu fiquei assustado, mas alerta. Tudo ficou em silêncio por alguns segundos. Outra pancada, mais alta e mais forte. Caraca. Era como se alguma coisa muito grande estivesse tentando abrir caminho pelo teto para entrar em casa. Mais silêncio, seguido por uma pancada tão alta que fez poeira cair do teto. Caralho! Caramba! Era como se a coisa estivesse dentro do forro. E o banheiro é um dos cômodos da casa onde parte do forro foi removida. Desci para a cozinha, peguei uma faca de cortar carne, um cabo de vassoura e silver tape. E fiz uma lança. Tá aí mais uma demonstração de otimismo. Exatamente. Passei o resto do dia andando com ela por perto. Até esquecer dela e cortar a mão nela. Caralho, gente. Não é possível. A mesma mão que foi mordida. É. Aí decidi que estava mais seguro com aquele monstro tentando me matar do que comigo mesmo tentando me proteger. Mais tarde, quando minha namorada chegou, contei a ela o que aconteceu, e ela ficou intrigada. Eu tô pensando aqui, se eles tinham vários jogos, será que um desses jogos não era Jumanji e tinha um elefante no teto? É possível. Saiu a porra de um rinoceronte de dentro da caixa. Acontece às vezes. Acontece. Esse é o perigo de ter Jumanji em casa. Mais tarde, quando minha namorada chegou, contei a ela o que aconteceu, e ela ficou intrigada. Nada aconteceu nos próximos dias, tudo parecia bem. Apesar da calmaria, eu ficava cada vez mais tenso e alerta. Que vida saudável, né, gente? É isso que a gente precisa, né? Quando a gente se muda para um novo lugar. É se sentir paranoico, achar que vai morrer o tempo todo. Ter bandido tendo que ser afugentado pelo seu cachorro louco. Porra! Se cortar na lança que você fez com o cabo de vassoura. Se cortar na lança que você fez. Ai, que frase maravilhosa. Um dia, acordei de madrugada com minha namorada gritando meu nome em sussurros. Sabe quando alguém tá gritando, mas muito baixo pra não denunciar a própria posição à opção vegana? Leiam isso com essa entonação. É difícil, mas eu vou tentar, porque eu não fiz curso de ator, mas vamos lá. Tutankhamon! Tutankhamon! Acordo assustado, mas eu sempre acordo assustado. Claro, porque sua vida é uma festa. O que foi, Brandon Fraser? Retruquei no mesmo tom. Esquecido. O legal é que ele chama a namorada dele de Brandon Fraser, né? Pelo nome completo. Exatamente. Isso. A namorada do Brandon Fraser deve fazer a mesma coisa. Sim. Eu me amarro quando alguém chama a pessoa pelo nome e sobrenome no meio da noite. O que foi, Brandon Fraser? Retruquei no mesmo tom. Eu ouvi o barulho, ela falou dentro do banheiro, com expressão aterrorizada. Fui até lá, peguei um pau de selfie que os antigos invasores da casa haviam abandonado no local. Caralho! Pendurei meu celular nele e liguei a câmera. Nossa, que demais. Porra. Vamos guardar esse pau de selfie que os invasores abandonaram aqui. Ainda bem que ele não fez outra lança, né? Exatamente. Ainda bem. Levantei o aparelho até o forro e deixei filmando lá por algum tempo. Caralho, que medo. Não havia ouvido o barulho até então, mas não ficou assim por muito tempo, pois ele voltou mais alto e estrondoso. Me mantive firme, tomado por adrenalina, segurando o pau de selfie no buraco do forro, esperando filmar o hambúrguer de soja. O hambúrguer de soja que é um sinônimo dele pro capeta. Exato. Os barulhos se repetiram mais algumas vezes e pararam. Pegamos o celular para ver a filmagem e demos play. O que vimos na filmagem foi absolutamente nada. Porra. O forro estava vazio. Mesmo quando os barulhos ocorriam, nada havia mudado lá dentro. Que anticlímax. Que assustador. Capítulo 3. Seremos capazes de voar. Não tema o ceifador. Vou encortar um pouco o relato dizendo que ouvimos o barulho várias vezes antes de descobrir do que se tratava. Ah, então eles descobriram. É. Isso não necessariamente é bom. É. É. Um dia, Brandon Fraser, que estava esperando um Uber no andar de baixo da casa, ouviu novamente o barulho e correu para a sala imensa para olhar o teto. Um fato omitido até então é que a casa, além de tudo, tem um solar. É claro que tem um solar. Sério, um teto de vidro. Um teto de vidro numa casa que é sempre invadida. Muito bom. Quem não tem, que atire a primeira pedra. E foi graças a ele que descobrimos o que produzia aquele barulho aterrorizante. A região onde moramos tem algumas peculiaridades. Gente muito rica mora aqui. Esse é o motivo das casas serem invadidas. Tem uma escola Waldorf do lado de casa. Tem uma criança chamada Logan na vizinhança. Tem animais silvestres à solta pela vizinhança. E os animais e as crianças não são relacionados. Animais como macacos, araras, tucanos e uma fucking águia real, que fez um ninho no nosso teto e andava pelo vidro fazendo a casa inteira sacudir. Caraca! É um animal naturalmente imenso, mas essa é, além de tudo, muito gorducha pelas facilidades da vida na cidade grande. Eu tô imaginando agora uma águia real. Cara, gorda. Isso foi realmente muito aleatório. Ai, meu Deus. É isso. Essa é a minha não história de terror. Em outra oportunidade, conto sobre o dia em que fui trabalhar num domingo na outra empresa em que trampava. O lugar estava totalmente deserto e fui perseguido por uma criança que poderia ou não estar lá. O GugaCast é um podcast maravilhoso e um abraço para todos. Gente, sério, eu vou deixar um ensinamento para vocês no final desse programa e eu espero que vocês levem ele dentro do coração de vocês. Tem horas que é bom só desistir. Tipo, desiste. Caraca, velho. Cara, que final maravilhoso pro episódio de histórias aleatórias. Porque tudo foi muito aleatório. Ele tá numa casa abandonada e que ao mesmo tempo é num bairro rico que... Tem uma criança chamada Logan. Que aparentemente é mal assombrado. No final, aparece uma criança chamada Logan e tem uma águia. Gorda. Uma águia gorda. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. O programa é produzido e apresentado por mim, Guga Mafra, com a edição e participação do Caio Corraini e a pauta e participação do Rafael Mafra, que tá aqui. Fala oi pra galera, Rafael. Oi, galera. Eu quero agradecer especialmente a todo mundo que mandou história. O Rafael leu todas. Sim. E vocês é que fazem esse programa acontecer. E se você quer saber mais sobre o GugaCast, visita o nosso wiki, wiki.gugacast.com. Você vai saber sobre todos os detalhes desse episódio, dos outros episódios também, todas as histórias, todos os jogos, tudo que a gente faz aqui, tá catalogado lá, é muito legal de ver. Vai lá, wiki.gugacast.com. É isso? É isso. Adeus. Falou, galera. Desistam quando for necessário.